lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Bom dia, meus amados irmãos. Com esse texto das Sagradas Escrituras, Eclesiastes capítulo 11 e verso 1 e 2, nós estamos dando início à nossa programação. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus nesse dia de quarta-feira, onde logo mais à noite estaremos ali em nosso templo, ouvindo mais um pouco e aprendendo da palavra de Deus. Estamos orando pela família. Esse início de ano de 2013 é um ano de busca, de orações. Eu sei que muitas pessoas estão compreendendo que o ano de 2013 é um ano de batalha, um ano de enfrentamento. E nós precisamos ter força de Deus, graça de Deus, para vencermos como igreja, como família. E Deus é poderoso para abençoá-los a todos. E a bênção dos céus, ela possa repousar sobre a vida dos milhares de ouvintes. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Quando um agricultor semeia semente no seu campo, ele não espera que aquela plantinha comece a crescer imediatamente, mas com paciência. O agricultor cuida da sua lavoura, esperando as chuvas e também o sol, colocando defensivos agrícolas contra ervas daninhas, e com o passar do tempo, sem que o perceba, verá que a planta cresceu. Crescimento é algo natural, desde que as condições sejam adequadas. Quando uma criança compara a sua altura com a outra, ela está, na verdade, ela se orgulha ao notar que alcançou determinada altura. Crescimento é algo que produz alegria. Não há nada de errado em ter pequena estatura, mas algo estará errado se não houver crescimento e produção de frutos adequados. A pessoa que não tiver um crescimento normal encontrará dificuldade em vários aspectos da sua vida, pois algumas coisas não estarão funcionando como deveriam. Na vida espiritual, nós também temos um começo e precisamos crescer. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, diz que devemos desejar o genuíno leite espiritual para que por meio dele tenhamos crescimento. Este leite espiritual se refere à palavra de Deus, que precisa ser ministrada, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Pelo crescimento na graça e no conhecimento do Senhor, iremos produzir frutos para a glória de Deus. Há pessoas que não crescem de maneira adequada, ficam como que paradas no conhecimento, não se exercitam para conseguir aumento em suas obras, nem crescem no conhecimento do Senhor e de sua vontade. Também não adianta forçar a pessoa a crescer, como não adianta esticar uma planta para fazer com que cresça mais rapidamente. O crescimento é gradual, é natural, mas não deve ser interrompido até chegar à maturidade no crescimento espiritual. especialmente no dia a dia em que nós estamos buscando esse crescimento, depende de esforços, depende de resignação, total dependência de Deus e de receber os nutrientes corretos. Uma vez atingida a maturidade, poderemos produzir frutos para a glória de Deus. E eu quero que você, que é um semeador, lance a tua semente enquanto é tempo, assim como nós lemos o texto bíblico. Lança o teu pão sobre as águas. Quer dizer, algo que tu tenha condições de nutrir alguém. A água fala de mundo, pão fala de palavra de Deus, que deve ser jogada no coração, na alma do nosso semelhante. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Eu quero nesse momento orar com você. Senhor Jesus, nós ouvimos nesta manhã essa reflexão, nós falamos ela e lembramos dos agricultores, estas pessoas tão honradas, tão dignas, que aí estão no interior trabalhando. Ó Deus, nós oramos que o teu amor, que a tua misericórdia, ela esteja presente no dia a dia dessas famílias. Que toda a depressão, toda a angústia, todos os dissabores que às vezes no caminhar da vida de um homem do campo, ele possa superar. Que os casamentos sejam sólidos, que as crianças possam ser abençoadas e que as plantações, o gado, seja abençoado também. Nós oramos e pedimos pelos milhares de ouvintes que estão na cidade, nos bairros. Ó Deus, as igrejas que oram, que trabalham, os pastores, os líderes. Nós queremos que a nossa semente, que não é nossa, mas que usamos a palavra de Deus, essa palavra poderosa, essa semente que dá vida, ela possa cair nesta manhã em boa terra e que possamos ver produzir frutos dignos de arrependimento, ó Pai, e que realmente possamos ver milagres acontecendo, curas, libertações, transformações, muda, Senhor, hábitos e costumes que às vezes são desencontrados com a Tua vontade. Em o nome do Pai, eu oro e entrego ao Deus dos céus agora e sempre a minha oração. Amém e amém.